O tema a ser colocado aqui hoje é escolhas equivocadas, ou melhor, escolhas erradas. Equívoco quer dizer um sinônimo de erro, né? Então, escolhas equivocadas, escolhas erradas. Quem é que de nós aqui presentes, todos aqui que estão aqui ou que estão lá fora, de toda a nossa comunidade, nunca cometeu ou nunca fez uma escolha errada, uma escolha equivocada? Todos nós. Não existe nenhum ser humano, acho que na face da Terra, a não ser aqueles grandes avatares, Jesus e outros que estão, digamos assim, que já não estão mais no meio de nós aqui no mundo desencarnados, Chico Xavier e outros, que talvez possam ter passado por uma existência encarnada sem cometer nenhum erro, nenhuma escolha, sem nem nunca ter cometido uma escolha ou ter feito uma escolha errada. Isso faz parte de nós seres humanos, escolher algo, às vezes, que é errado, faz parte de nós. Por que é que nós cometemos esses erros? Por que é que nós, seres humanos, encarnados aqui nesse planeta de provas e expiações, cometemos erros, às vezes, muitas vezes, ou poucas vezes, dependendo de cada ser humano e conforme a sua evolução espiritual? Por que é que cada um de nós sempre comete erros? E a gente, às vezes, pensa e diz assim, não, eu não vou mais cometer esse erro, passa uma semana, duas, um mês, dois, e a gente comete o mesmo equívoco. Por quê? Porque, na maioria das vezes, nós esquecemos a razão, nós esquecemos aquilo que existe em nossa mente, que é a razão, a racionalidade, o pensar racional, e nós agimos pela impulsividade emocional. Nós erramos porque nós agimos pela emoção. Os maiores equívocos de nossas vidas, e não só de nossas vidas, os equívocos, às vezes, mundiais aí, de questão política, de questão social, de questão, digamos assim, religiosa, elas às vezes são decisões erradas, decisões equivocadas, por causa do quê? Que elas são tomadas através de uma emoção, ou através de uma ideia emocional, uma ideia que eles não deixam com que a razão, com que o pensamento racional seja colocado em primeiro plano. Vejam bem, nunca na nossa história, nunca na história da civilização, nunca na história de todas as civilizações existiu tanta oportunidade de instrução, gente, de instrução, de conhecimento. Hoje, não estuda, não adquire instrução e não adquire conhecimento quem não quer, pelo menos aqui no mundo ocidental. Lá, onde existem, digamos assim, aquelas religiões, digamos assim, aquelas facções fundamentalistas, elas proíbem algumas pessoas a adquirirem conhecimento. Mas aqui no nosso mundo ocidental, que eu digo eu, é América do Sul, América Central, América do Norte, toda a Europa, uma grande parte da Ásia, a Rússia, todo mundo pode adquirir o conhecimento e pode adquirir instrução. Mas nunca, e isso é estatística, hein, gente? Nunca houve tanta oportunidade de instrução e de conhecimento com tanta gente que, através dessa instrução e desse conhecimento, se tornou pessoas mal educadas. Se tornaram pessoas sem educação. Pessoas extremamente conhecedoras de um monte de leis, conhecedoras de um monte de coisas, pessoas que têm, digamos assim, uma instrução, às vezes, universitária, pós-graduada, mestrada, doutorada, e têm uma educação que deixa muito a desejar. Por que é que acontece isso? Por que que acontece isso? Quer dizer, a instrução, o conhecimento, devia ser, no mínimo, numa concepção, digamos assim, espiritual, devia ser o quê? O sinônimo de educação, de respeito, de consideração. Não. Não está acontecendo isso. Por quê? Porque essas pessoas, elas não estão dando importância à questão humanitária. Elas estão dando mais importância à questão material. Hoje, se a gente vai falar para, digamos assim, se a gente encontrar na rua 10 pessoas, 9 delas, ou talvez até as 10 delas, dependendo do local onde tu vai falar com elas, tu vai falar em espiritualização, em espiritismo, alguma coisa, não espiritismo, espiritualização, de tentar se espiritualizar, de tentar, digamos assim, pensar em algo que não seja a respeito de matéria, de grana, de poder, de dinheiro. Elas não estão nem aí. Não importa o que aconteça, elas têm que, digamos assim, progredir na vida através da matéria, através do dinheiro. Por que está acontecendo tudo isso? Ora, é exatamente isso, a falta de espiritualização, a falta de educação. E aí nós vamos ter que pegar e voltar lá atrás. O que está sendo mais importante hoje para as pessoas? A espiritualização ou a satisfação pessoal imediata, o aqui e agora? Há 2000 anos atrás, mais ou menos, existiu uma escola filosófica, os hedonistas, o hedonismo, certo? Ela foi criada por um tal de Zenon, mestre Zenon. É uma escola filosófica pré-socrática, bastante antiga, que ela pregava a total liberdade do prazer e da satisfação, seja ela social, política, sexual, alimentar. O importante era ter satisfação, era ser, digamos assim, estar satisfeito, estar sempre sentindo prazer a toda hora, a qualquer hora. Quer dizer, hoje, não é 2000 anos atrás, não. São em torno de 3.500 anos atrás. Certo? Há 3.500 anos atrás existia uma escola filosófica que pensava assim. Nós hoje estamos retornando a uma ideia totalmente quase que igual, dando sempre importância a uma satisfação pessoal, dando mais importância à matéria, ao visual. Nunca, vejam bem, se vocês perceberem, nunca se deu tanta importância à estética, à beleza. Hoje as pessoas, tanto o homem como a mulher, jovem, né, não tão jovem, eles vão escolher a companheira, ou o futuro companheiro, namorada, ou noiva, ou futura mulher, o marido, e hoje não se sabe direito como é que funciona, né? E namorada, noiva e mulher é mais ou menos, ficou tudo parecido, né? Mas eles escolhem utilizando quais os critérios utilizados hoje para tu escolher, eu sou homem, para escolher uma mulher. Se eu tivesse que ter lá 18 anos, 20, 22, 25, 30, todo mundo vai olhar a beleza física, como é que está o corpo da mulher. Bom, hoje está na mídia tudo isso aí. E depois, provavelmente, quem sabe, 2, 3, 4, 5 anos depois, ele vai descobrir quem que realmente essa mulher é. E não é a mulher. Tanto a mulher hoje vai escolher o homem saradão, bonitão, simpático, e não vai ver seus sentimentos. Vai dar com as caras na parede. Por quê? Ninguém está usando hoje a razão, o sentimento, o verdadeiro sentido de tu perceber nos olhos quem é a pessoa que tu está escolhendo, para que um dia tu seja feliz com essa pessoa. Hoje as pessoas escolhem, para quem trabalha no ramo de carros, de automóveis, escolhe o carro pela beleza. Bom, a maioria das vezes tu vai levar uma grande enrascada, porque hoje os mais bonitos, os mais, né, estéticos possíveis, tu só vai se incomodar. Está se incomodando. Tem muita gente que também, eu trabalho nessa área aqui, né, trabalho com comércio, principalmente, que trabalho com pessoas que têm bastante caminhão e tal. As pessoas escolhem o caminhão pela beleza, pela potência. Os caras vão se incomodar. Estão se incomodando. Eu sei porque eu trabalho no meio. Eles não escolhem utilizando a razão, o sentido da razão, o sentido da racionalidade. Eles estão utilizando a emoção, o momento. Ah, é bonito, é isso, aquilo, deu, acabou. Uma escolha equivocada. Que depois o que vai acontecer? Ora, nós vamos ter que responder por essas escolhas. Ninguém vai ter que responder pela escolha errada que eu fiz. Deus não é culpado, o meu vizinho não é culpado, minha mulher não é culpada, meus filhos não são culpados, muito menos meu sócio ou quem quer que seja. O culpado foi a pessoa que fez a escolha de uma maneira equivocada, de uma maneira em que ele não utilizou a razão. Existia um outro grande filósofo que viveu lá, ele nasceu em 1723, o nome dele era Immanuel Kant. Ele foi um filósofo revolucionário, ele viveu mais ou menos até quase que a entrada, digamos assim, da idade contemporânea, mas o que ele escreveu já era contemporâneo. Ele já era um estudioso dos sistemas de pensamento. Ele nos dizia assim, ele escreveu um livro lá em 1773, Fundamentação da Metafísica dos Costumes. Então, nesse livro aí, ele coloca costumes, porque na palavra costumes, em latim e em grego, quer dizer a ética ou moral. Para nós aqui seria costumes. Hoje, costume, ética e moral seria a mesma coisa. Ele colocou assim que a gente tem que ter um cuidado enorme para quando a gente escolher alguma coisa. Por quê? Partindo do princípio em que o nosso pensamento é aquilo que rege a nossa vida. Se nós tivermos cuidados extremos com nossos pensamentos, de termos nossos pensamentos lisos, coerentes, sensatos, dentro de uma razão, dentro da racionalidade, nós vamos criar palavras sensatas através do nosso pensamento. Se eu pensei coisa boa, coisa sensata, eu vou falar coisas boas, coisas sensatas, coisas, digamos assim, que não vão ofender ninguém. Eu vou falar palavras de estímulo, palavras educadas. São palavras que vão ser utilizadas para que outras pessoas, ou eu, mim mesmo, tome atitudes iguais ao meu pensamento e a essas palavras. Quer dizer, o pensamento cria palavras boas, o pensamento bom cria palavras boas, que criam atitudes boas, e que essas atitudes boas, essas atitudes coerentes, essas atitudes que fazem com que a gente, digamos assim, faça uma escolha não equivocada, mas sim uma escolha acertada, é que vão nos dirigir para um projeto de vida, uma escolha mais acertada para nós próprios. E para toda uma coletividade. Quer dizer, isso lá em 1770, 1780, ele já escrevia isso, nesse livro que eu falei para vocês, Fundamentação da Metafísica dos Costumes. É um tijolaço desse tamanho aqui, tá? Mas ele lá coloca todo o sistema de pensamento que cria palavras que depois vão gerar atitudes e que através dessas atitudes nós, seres humanos, vamos ser felizes ou infelizes. Não tem nada a ver, não tinha nada a ver com espiritismo, não tinha nada a ver com religião. Inclusive, ele não era muito religioso, mas ele colocava isso de extremamente racional, de que o nosso pensamento, ele pode ser o nosso guardião. Através do quê? Do controle dele, do controle do nosso pensamento, para que um dia a gente possa sempre ter, digamos assim, uma atitude de escolher bem, sem cometer equívocos. Obrigado.